Autorizado, Boa 9607. Boa 9607, chame torre 11895. Salvador, bom dia, Boa 9607, final, 10. 07, reporte Guaxatrão. Reportado. 897, pode descer 2000. Gol 1897, desça para 2000 pés, ajuste no 011, reduz a velocidade para 1909, autorizada a sinal ILS, é posto estabilizado. E descendo para 2000, reduzindo a velocidade, reportará estabilizado, gol 897. Apta 6570, desça para 3000 pés, ajuste no 011. 3000 pés, com 1011, nós temos para apta 6570. Solo 5, solo 50, direita, taxi Alfa, Juliette, ponto 1, 2. Direita, Alfa, Juliette, para o 02, 7. Trem baixo checado, voo 9607. No 607, cheque, livre pouso, 030 graus, 29 milímetros. Ele pousa o volumetro, né? Gol no 897, reduz a velocidade para aproximação final. Já está reduzido, gol no 897. Estabilizou o gol no 897? Afirmativo. Chame torre 1895. 1895, gol no 897. O 897 tem condição de fazer um 360 na posição aqui? Gol no 897, há um tráfego na retaguarda do senhor, a 6 milhas próximo de Duna. Estão cientes, estão muito junto do outro aqui, estamos 2 milhas e meia do tráfego à frente, por mão esquerda agora, o gol no 897. Ok, então a gente continua a aproximação, suba para 2 mil pés, gol no 897, mantendo a proa, a presente proa. 050, subindo para 2 mil pés, aguardando para a reorientação da final da manhã. 2 mil então, aguardando a vetoração Goro 897. Vamos descer para 2 mil pés? Avisa 6570, 2 mil pés, LS tem que ser autorizado, reporte localizador. Chama lá, né? O 1897, esquerda, proa 285. Proa 285, gol 897, mantendo 2 mil. Confirmo. estabilizado mesmo, 570 completo, ele é 5-3, chamando torre 198, decimal 95. Afirmo. São dois. Torre Salvador, Afro Mil. 70, 2 milhas para cima. 570, cheque 30, livre pouso, pistão no 0, 030 graus. 5-9. Livre pouso no 0, né? 570. Esquerda pro 245, aguardando o último vetor para interceptar. 245, aguardando o último vetor, agora 897. Esquerda 155, reporte estabilizado. 155, reporte estabilizado, agora 897. Quatro, dois, zero, um, no possível. Aguarde a cor e o ajuste no 01. Essa 6570, solo 58, direita, táxi Alfa, Kilo para o pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, na sua escuta, 6570. 1897. Chame torre 1895. 1895, 1897. Salvador, gol no 897, passou o marcador externo da 10, baixado travado. No 897, vento 030 graus, 5-9, cheque 30 em livre pouso, bicho no 0, ajuste no 0. Cliente com 1011, tem baixado travado, gol no 897, livre pouso. Miami Azul. Para Costa. Rota alta de 1,5. Recola da pista 1,0. Primeira curva direita, saída da El Leda, faz Leda Bridge. Controle 1,20, décima 8. Transforma de 5,1,5,2. 4,20. Sete, solo 02, livrou, táxi Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13, confirme? Confirmo. Alfa Juliette 13, por hora, 47. 4201, está correto, chame pronto para posicionamento. Salvador 1804. Prossiga, 1804. Informação boa. 1304 para Galeão. Autorizado Galeão, nível 360, rota Tesouro 10. Pista no zero, curva direita, da El Leda, pós Leda Bridge. Controle 120, décima 8. Transponder 5155. 1804. Voo 804, autorizado 360 para o caminhão, 1-0, Dael Lira Bridge, Mono, Salvador, bom dia, tá 3290. Salvador, bom dia, tá 3290. 3890. 3890, bom dia, prossiga. Informação Golfo, autorização 330 Recife. Autorizado Recife, nível 330, via 0858. Visto no 0 curva à esquerda, na saída Tu Caracaju. Controle 120-8, transponda 5150, 3890. 330, via 0858, decolda 190, curva esquerda, Tu Caracaju. 128 ao controle, 5150, transponda 3890. Correto, portão 9, chegou pronto. Claro. 2 Web, 508, informação boa. Bom dia, Web 5808, prossiga. Solicita instrumentos, Brasília, nível 360. Pesado Brasília, nível 360, rota Pisolono 7. Pista 10, curva A. Direita, saída Arco Elefa. Controle 120-8. Transponda 5146. 7508 autorizado Brasília, 360, Pisolono 7, decola pistona 0, com curva direita, Arco Elefa, 208, 5146, código Web 5808, portão 5. Um no 46, confirmando, portão 5, chame para a puxa, seu nome. 5146? Afirmo. Está pronto, não precisa saber. 5808. Autorizado, puxe e acionamento, chame para o táxi, seu Web. Chama para o táxi, 5808. Total 9990, desça para 2000 pés, ajuste 1012. 2000, ajustado no 0012, 3153, acionei a edificação, autorizado chegar da bomba, desça para 4000 pés, ajuste 9012. 9012, 4000. Manda bom. Para o TAC SAB 508, com 3 nós a bordo, 5 horas e 12, alterna Galhão. Subi até o ponto, espera na minha escuta. Via Índio. Índio, 508. Alinhar e decolar 030 graus, 39. Alinha decola, pistão 0F52. Salvador, tá 3171. Final ILS X-ray, reporte estabilizado. Copiando, autorizado, final ILS X-ray, reportar estabilizado, 9997. Salvador, bom dia, tá 3171. Salvador, tá 3171. Prossiga, 3171. Tentou contato com o solo. Informação, golpe, atualização, Guarulhos, por gentileza. Autorizado Guarulhos, nível 340, pesolou no meia, pista no zero, curva direita, da El Leda, Tos Leda Bridge. Controle 120, décimo 8, transponda 136, então 3171. Guarulhos autorizado 340 nível, Opera Zulu no 6, BHZ, DC-T3, DC-T4, decola da 190, curva direita, da El, Leda, pós Leda, voa, Bride, 1208, controle 5136, transponderta 3171. Guarulhos, Opera Zulu, meia, 12, chame quanto para puxar o seu nome. Chamarão, seu quanto para pegar, 3171. Depois 08 ao 17, 128, boa viagem. Obrigado, bom dia. Salve, Salvador, 3597, para Golfo, bom dia. Controle Webjet 5808. Web 5808, contato radar, saída Arbor, subindo até nível de voo 360. Subida Arbor, Web 5898. Estabilizado no localizador, total 9910. Total 9910, chame torre 11895. 11895, granada 1 ali. Salvador, 3517, Pavolf, autorização 380, Brasil. 3517, mantém escuta, guarda-costa. Quase.